serei. Talvez um dia sabedoria para aprender, mas sei que o viver bem é deixar bem viver. Sonhei com mais justiça, pois da cobiça eu já me livrei. Eu sei que esse milênio traz nova lei. Essa paz terei. Verei a nossa vitória entrar para a história sob um lindo dom. Sentimento faz o mundo melhorar. Talvez um dia sabedoria para aprender. Mas sei que o viver bem eu sei.